Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Jovem Nerd, eu tenho a técnica milenar de dormir no banheiro do trabalho. Aqui é Diogo Braga e o chefe perfeito é o Sr. Burns. Por quê? Porque ele é excelente. que é isso? Aqui é Beto Estrada e Shakespeare era um safado. Você tá no programa errado, né? Você sabe. Não, tô. É sobre... Não? Aqui é Afonso Solano e o ornitorrinco é o pato aprovado pelo cliente. Genial! Isso mesmo. Aqui é o Azaghal e não é fácil não, viu? Muito bem, nerds! Nós estamos aqui com a galera do MRG pra ressuscitar um papo que a gente teve muitos e muitos anos atrás. E acho que a gente esgotou as nossas histórias de trabalho. Mas temos aqui esse time de malucos que tem histórias de trabalho. Vamos contar essas histórias que só acontecem no ambiente de trabalho. Quando você menos espera, você vê aquela pérola que você guarda pra sua vida toda. Vamos falar essas histórias depois do e-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, Zagal, vamos para mais uma semana de vez em Caneladas on the Cast. Vamos. Azaghal, o Nerd Store está aberta todos os dias do ano, sem parar? Sim, é uma loja que trabalha todos os dias. Exato, e você pode levar a sua novíssima camiseta... Keep Calm Holofote. Keep Calm Holofote. Ai, vai, Stred, Batman, Dark Knight Rises, com a sua camisa Keep Calm and Call Batman. Muito bom. Vou começar a instigar os nerds, porque nós temos um lançamento que está prestes a aflorar na Nerd Store. A Nerd Store está prestes a receber mais um lançamento exclusivo da Nerd Books! É, exatamente, um livro escrito por Abu Fobia. Olha só! Um livro de terror, jovem nerd. Cara... espetacular. Um livro que pega histórias que já existem, que são consagradas. Sim. E mostra o que aconteceu na realidade. Para, não, já falou muito, já revelou muito. Então vá juntando seus tostões, nerd. Exatamente, em breve. Vá pedindo dinheiro pro papai. Exatamente. Porque muito em breve, um puta lançamento da Nerd Books. Excelente. E se você não quiser ouvir o relatório de e-mails, o último da Nerdcast, você pode pular para... 17 minutos e 0 segundo. 4 pessoas não gostaram do Nerdcast da semana passada. É o que diz o Slave Roboto. Por e-mail, né? Que mandaram um e-mail dizendo que não gostaram. 4. Foi bom. 4 pessoas. Ótimo. Por quê? Porque elas do não gostaram. Do que elas não gostaram? Às vezes elas gostam só do... Aquela história de sempre, né? Gostam só do papo nerd, sobre coisas nerds e tal. Se te desvia do assunto, eles não gostam. O nerd não tem uma vida amorosa. Não tem uma desilusão. É isso. Não, mas caraca, sempre vai ter alguém que não vai gostar. Não tem como. Centenas de pessoas, 4 mandaram. Eu queria ler o e-mail desses 4. Eu queria mesmo. Então pede para os Slave Robots separar. Então os Slave Robots separe... O e-mail desses mas 4... Mas toda semana vai ter o e-mail de alguém que não gostou. Não, mas caraca, vai cara. Vai ter uma explicação lá. Não gostei por causa disso. Eu quero ver, eu quero entender por quê. Ah, então, que tá acontecendo. Mas olha só, por mais que a gente queira agradar as pessoas, a gente não vai conseguir agradar todo mundo, nunca. Eu quero só que o cara me prove que... eu não gostei por causa... Eu não gosto do porque Afonso. Porque o cara não gosta, cara. Não cara, gosto do Jovem Nerd, talvez. Pode ser, você sabe que existe gente que simplesmente não gosta. Olha pra nossa cara e fala assim, não gosto desses caras. Esses são os mais certos. Esse é o mundo, esse é o mundo. Mas não gostar de mim, eu acho ótimo. o que eu quero saber é porque o cara não gostou de um programa tão bom como o da semana passada. Então, mas se o cara não gosta de você ou não gosta de mim, já é a pretexto pra ele não gostar de nada que a gente faz. Mas aí esses 4 caras tinham que estar em todos os programas. Mas às vezes é um cara que gosta da gente, mas ele discordou da nossa escolha de pauta. Acontece também, não é? Eu vou fundo nisso. Olha lá olha no YouTube, tem sempre os dislikes. Eu vou fundo nisso. Tá bom. Zé Bobota, você para aí meio de jeito que não gostou, tá? No próximo Nerdcast. Ok, Luiz Henrique quer saber por que, que os nerds não gostam de Ryan Reynolds. Porra, tu tá de sacanagem, né, cara? Porra, tem que explicar isso, precisa falar alguma coisa? Veja a filmografia de Ryan Reynolds. Porra, e não é só o fato dele não ter talento. Porque isso é perdoável, meu. Tanta gente aí que não tem talento. É. Até o próprio Ben Affleck, por exemplo. Ele não tem talento. Ele fez... Não, ele fez o Demolidor. Eu diria que ele tem talento, mas ele é só um cara chato. Não, ele não tem talento nenhum. Ah. Tem talento pra escrever roteiro. O cara fez Demolidor, fez merda, cagou o personagem. É. Mas ele viu que fez merda e parou. Não, ué, parou o quê? De fazer Demolidor? Parou. Ele não faz mais filme mais de herói. O Ryan Reynolds, além dele não ter talento nenhum, ele tá cagando uma porrada de heróis, cara. O cara fazer Highlander é muita sacanagem, cara. Ai, ai, cara. Que assim, o Highlander é um caso especial. É. Porque você tem o filme Highlander, O Guerreiro Imortal, em português, que é foda. E desde que eles lançaram esse filme foda, com trilha sonora foda do Queen, e com o Sean Connery, parece que existe uma missão de destruir A franquia Highlander. É verdade. Tudo que se seguiu depois do primeiro filme, tudo, meu irmão, foi pra cagar o filme inicial. E o filme é tão foda que ele se mantém. Vamos fazer uma nerdologia sobre isso. É, tem que fazer, cara. Vale. Você sabe que o Christopher Lambert também é um cara sem talento, né? Pra você ver como o filme inicial é foda. Olha só, foi só a gente falar, Azaghal, dos encontros de Skynet pelo Brasil que começaram a se formar. Olha aí, links para encontros do Skynet em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em Curitiba. Ó, Porto Alegre vai ser dia 28 de julho, Curitiba vai ser dia 29 de julho e tem a galera que vai se encontrar na Campus Party Recife. Galera da Skynet está... Bom, estaremos lá na Campus Party Recife. Então, nos encontra... vamos juntar as duas coisas, né? Isso, pare mais Skynet. Excelente. Exato. Perfeito. Vamos nos encontrar. É isso que nós queremos. É isso aí. Links enviados. Lista de 10 músicas que mais fazem os homens chorar. Olha aí. Olha, eu vou te dizer que eu gosto muito da número 1, Everybody Hurts, do R.E.M. Nossa, cara. Essa é a da fossa foda, cara. Deixa eu abrir aqui. Olha aí. É, não gostei. Mandaram aí um vídeo do Lionel Richie no Friends. Algumas artes dos fãs, Blind Date do Mir, que nem era Mir, que era o chat da UOL. chat da UOL. Por Vicente Gomes. Nerdcasts e suas derrotas, por Alex Garcia. Vários links, muito bom. Sed Gaveta. Sed Gaveta ficou muito bom. Renan Passos. E Azaghal, o anão, Speed Paint, por Lucas Fraleone Nogueira. Ficou foda. Muito legal, cara. Muito ficou legal bem mesmo. Foda. Olha aí, muito bom. Todos os links da Skynet, muito bom. E aqui, algumas pessoas reclamaram que o programa ficou curto. Né? Ficou com menos de 60 minutos, a gente não gosta e tal. Tem uma meta a ser cumprida, 60 minutos. E não cumprimos essa semana, e o Jovem Nerd foi penalizado por isso, inclusive. Não, eu... Mas cara, o programa ficou curto, e se um desses quatro que mandou e-mail dizendo que não gostou do Nerdcast mandou porque tava curto, saiba, é que é porque tem muito Nerdcast aí que não quer assumir suas dores. Os próprios que participaram do programa, a gente gravou 3 horas de Nerdcast. Foram 2 horas de enrolação. É difícil, cara. Não é fácil, até não. Até sair as histórias mesmo, puta merda. Mas vamos lá. Kira, 19 anos, estudante, Aracaju, Sergipe. Daí, começou informal. Daí resolvi contar minha derrota e eu adoraria que vocês lessem no próximo sessão de e-mails para verem o quanto a derrota não foi apenas cheia de tristezas, mas também extremamente filha da puta. Olha aí a derrota. Kira, uma derrota de mulher. É, o que eu imaginava ser impossível. Exato. Foi recentemente, ano passado, então ela tinha 18 anos, quando eu andava meio sozinha, carente de amigos e comecei a sair com um garoto. Olha aí. Estávamos ficando e ele me apresentou os melhores amigos que um dia eu poderia ter. Todos os sábados nós nos juntávamos para jogar videogame e comer pizza. Isso é um roteiro do Big Bang Theory. Enfim. Éramos um grupinho de uns 7 nerds e eu era a única garota. Parecíamos muito com aquele filme Ela e os Caras. Excelente. O que aconteceu, jovem nerd? Eu fui me envolvendo muito com o cara que eu estava ficando e começamos a namorar. Éramos um casal perfeito. Jogávamos videogame juntos. Escutávamos Nerdcast juntos. Era. Éramos extremamente parecidos e nunca brigamos. Aí já começou eu. Não existe isso. Não, depende. Não existe. Pode... Não existe. Isso não é saudável. Não brigar por coisas sérias, mas tem não, umas... Não, não, não. Nunca brigar em caixa alta, como tá aqui. Só que minha família estava tendo problemas. Meus pais estavam se separando. E aqui em casa tudo ia de mal a pior. O Natal estava chegando e ele me prometeu que nosso Natal iria ser o melhor de todos. Mas, como toda derrota, aconteceu o pior. Ele terminou comigo no início de dezembro. Nossa! Com uma desculpa absurdamente ridícula que pode ser lida como... Abre aspas. Temos apenas 19 anos e eu quero comer todas as garotas. Nossa! Foi uma tristeza. Tentei ir atrás dele, ligava, mas nada. Não voltamos, foi o fim. Mas eu pensei que pelo menos poderíamos continuar sendo amigos. Não, não, isso não rola. Afinal, ele também fazia parte do nosso grupo de nerds. E dessa forma, como o Natal estava próximo, nossa, comprei não. presentes para todo mundo do grupo. Eita. Inclusive para ele. Um box do Senhor dos Anéis, diga-se de passagem. E deixei os presentes na casa de um dos nossos amigos para esperar a nossa reuniãozinha de Natal. Eita! Nossa, esse meio tá terrível. No dia 25 de dezembro, ele me ligou dizendo que estava vindo aqui em casa pra gente conversar. Me enchi de esperanças, achando que ele iria dar mais de uma chance. Mas quando ele chegou aqui, ele me entregou todos os presentes que eu tinha deixado na casa do nosso amigo e disse que eu estava excluída do grupo. Caraca! Que absurdo! Disse que foi uma decisão geral e que não tinha mais conversa. Caraca! Como assim? Eu perguntei, quer dizer que vou ficar sem meus amigos? E ele respondeu, meus amigos, Kira. Nossa, que terror! Caraca, cara! Que horrível, cara! Foi o maior desespero da minha vida. Ele manipulou os garotos, encostando eles na parede, dizendo que tinham que escolher entre a minha amizade ou a dele. Caraca! E como eles são amigos há mais de 10 anos, obviamente escolheram a dele. Além dele inventar histórias dizendo que eu queria acabar com um grupo. O cara pirou, né? Pirou. Foi uma semana sem comer, com depressão e 2 meses de música emo. Olha aí, ó, Everybody Hurts, Fix You. Porra, esse meu pede. A pior coisa, ainda tem pior coisa? Meu Deus. Foi que ele começou a dar em cima das garotas dos próprios amigos. E o cara pirou foda mesmo. Pirou. Além de ficar com uma delas. Que era a menina que um deles era apaixonado há 4 anos. Eita ferro. E ainda disse que o nosso amigo teria que entender, pois ele tinha que saber diferenciar brothers versus but... Não, caraca, não, cara, o cara é um escroto. Que isso, o cara? Cara, o cara pirou. Ah. O cara pirou foda, cara. Não é possível. Como é que termina essa história? Alguma coisa como amigos, amigos, vaginas à parte. Continua ela. Uhum. Agora, pouca parte do pessoal fala ou tem confiança nele. E alguns voltaram a falar comigo. Olha coração, aí. Emoticon. Pois é, pessoal. Essa foi a minha derrota. Espero que vocês tenham gostado da minha história destruidora. Caraca, cara. Foi terrível, cara. O cara virou um babaca. Virou um babaca. O cara virou um babaca. Inacreditável. Kira, tu deu sorte. Exatamente. Você se livrou de um babaca. De um babacaço. Porque mais cedo ou mais tarde eles se revelaram um babaca. Então a sua história de derrota, na verdade, foi uma boa. Derrota com, pra você. Porque você descobriu. Você descobriu o ser humano. Você tirou a capa, a máscara. E agora você vai recuperar amigos de verdade. Muito bom. Felipe Passos, nosso querido amigo Felipe Passos. O homem no bar. 28 anos, administrador, Rio de Janeiro. No longínquo ano de 2000, após um término de namoro de 2 anos com a internet tomando uma proporção cada vez maior no Brasil, decidi que faria como o Azaghal e começaria a postar nos blind dates pela internet. Pela internet, que maluco. Foi quando encontrei uma menina chamada Érica. Disse que não tinha fotos, mas pela descrição parecia uma gata. Você tava... Caraca, Felipe Passos, você tá garoto. Então decidi arriscar. Mas antes ela me contou que tinha um problema, pois tinha um olho azul e outro verde. Ok, Milton and Proud. Se ela fosse uma gata, whatever. Compra até a lente verde, azul e assim... Tá, whatever. Marcamos pra assistir o filme A Múmia. Cheguei cedo, fiquei esperando e foi logo, de repente ela apareceu. Loira com vestidinho preto, colado e feia que deu capeta, claro. Não tem foto, maluco? Por que que não tem foto? Tu tá garoteando demais. Quando chegou perto de mim, abriu um sorriso e tudo piorou. Os dentes separados ao extremo e com mais gengiva do que dentes. Ai. Eu sei como é isso, cara. Eu sei como é isso. Ai, ai, ai. A única coisa que batia com o que ela me disse eram os olhos, um de cada cor, que tornaram tudo mais bizarro ainda. Mas, como estava lá, decidi ir ao cinema mesmo assim, assistir o filme. Você é maluco, cara. Você tinha que ter caído no chão, cara, desmaiado. Cara de coração bom, cara. Foi quando, na fila, um grupo de amigos gritou: "Aê, presuntinho arranjou um namorado, puta merda!" Sim, ela tinha o corpo do porquinho do Looney Tunes. Que peça! E depois daquela vergonha, compramos ingresso e entramos. Durante os trailers, ela tentou por duas vezes me agarrar e me beijar nos trailers, já, cara. A mulher, porra, presuntinho, né, cara? Mas não havia condições de retribuir aquele fervor. Eu me esquivava e dizia ser tímido. Caraca, o cara empurrava a mulher e falava: "Eu sou tímido." Quando na terceira investida, pedi pra ela aguardar que eu iria ao banheiro. E nunca mais voltei pra sala de cinema. Aí sim. O cara sai da sala de cinema correndo. Dali fui correndo pra casa me achando um filho da puta, mas o que que eu ia fazer, cara? Não tinha como encarar presuntinho. Um dia depois ela me ligou perguntando o que houve. Eu inventei que um primo tinha sofrido um acidente e por isso tinha ido embora às pressas. Nossa. Prontamente ela perguntou quando nos veríamos novamente e eu respondi que eu ligaria pra ela na próxima quinta-feira. Mas, além de não ligar, troquei o número do celular e, graças a Deus, consegui fugir daquela furada. Caraca. Ele fugiu a tempo, tá? Começaram a trabalhar cedo, ainda na escola e tal, ou fizeram aquele caminho faculdade, etc? Olha, eu fiz 5 caminhos de faculdade. todos incompletos, né? É importante ressaltar. Mas o meu primeiro trabalho de ilustração eu fiz quando eu estava no primeiro ano ainda. Eu tive a oportunidade de fazer uma cartilha para um político. Olha. Que foi aquele trabalho para o político que eu comentei no outro Nerdcast, que deu aquela confusãozinha e tal. Mas foi o meu primeiro, assim, naquela época. Não sei de vocês. Cara, eu comecei trabalhando em evento. Né? Como assim, cara? É que o Diogo, ele era bonitão no colégio. É, Diogo era. Ele Diogo chamava atenção foda. Tinha o queixo de herói da Disney. Cara, ninguém nunca me falou isso no colégio, assim. Ah, você era um cara que, por exemplo, no colégio todo mundo é escrotinho, assim, é feio, né? É, o homem, assim, todo desconjuntado. O Diogo, ele deu uma desenvolvida mais rápida. Ele era um cara mais atlético. E a galera chama esse pessoal pra fazer evento, assim. Ah, peraí. Você ia como promoter de evento? É. Olha, você usava lycra? Eu usava lycra apertado e calcinha enfiada. Assim que o cara tava lá, sei lá, enrolando cabo, subindo iluminação. Não, o cara tava de promoter. Entregando folhetinho, cara. Tipo, o folhetinho que o Afonso fazia, eu entregava. Te chamaram pra programa, essas coisas? Assim, é muito engraçado, porque o universo das feiras, essas porra, é meio que o universo... Desculpa quem trabalha, tá, gente? Mas é meio que o universo da prostituição, assim, sabe? Calma. Peraí, rola e não rola. Tem gente que faz, tem gente que não faz. Mas rola. Pessoal, rola no famoso bilhete rosa. Ah, fora de bilhete rosa, não rola. Eu não conheço esse bilhete universo rosa. Do bilhete rosa. Cara, é o seguinte... O mundo, até é no meio da ilustração tem prostituição também, muita. Né? Muita! Muita, como assim? Jovem Nerd já comeu muito ilustrador. Esse é o Jovem Nerd. Não, eu tô com cara de bate-pronto, muita. Significa foda. É porque vocês... Peguei muita doença de ilustrador. Vocês não pegaram a minha piada de que o ilustrador se prostitui, tereré, desenha qualquer coisa, entendeu? É verdade, tem esse... Não é fácil, não. Não, então, o bilhete rosa, cara, nesses eventos e tal, quando você liga lá pra agência pra chamar as meninas pra fazer um evento, por exemplo, salão de carro e tal, você fala: "Olha, eu quero 30 meninas, mais 15 delas, bilhete rosa." Quer dizer que 15 dessas meninas, elas são prostitutas. E aí os caras que chegarem lá, eles vão... Você tá pensando como repórter? É, se chama bilhete rosa nas meninas. Bilhete rosa é prostituta, é isso? É, quando você liga pra agência de menina e você pede bilhete rosa, quer dizer que você tá pedindo meninas que também podem sair com clientes. É sério isso? É. Como fazer o seu evento ser um evento de sucesso, né? Isso vai virar um Nerdcast de empreendedorismo, cara. Não vou dizer qual é o evento, mas tem um que o chão, onde ficam expostos os produtos, ele é de vidro. A ordem é que as meninas vão sem calcinha. Olha só. Eu nunca tive esse fetiche de ver a menina sem calcinha. Eu tenho, direto. De baixo pra cima. Tipo assim, porque assim, convenhamos, é um ângulo muito ginecológico. Assim, não tem porquê. Você pode estar se comprometendo seriamente com essa sua opinião, não, cara. Qual é o melhor ângulo para você, Afonso? Não posso falar nesse horário aqui, é um ângulo. Mas o que eu quero dizer é: existem ângulos melhores, mais sensuais, mais eróticos, mais pornográficos do que o ângulo de exatamente de baixo para cima. Então, mas olha só o que acontece. Em primeiro lugar, depende muito da sua faixa etária. Ah, o ângulo sim. É sensual dependendo de que idade você tem. Dependendo de que idade você tem, o seu cotovelo é a área mais sensível do seu corpo. Inclusive, existe o termo five fingers, que é quando seu cotovelo consegue desenvolver 5 dedinhos e ter tato. Tato apurado, sabe? Exatamente. Mas a questão de você ver uma calcinha ou uma mulher sem calcinha é o fuck the police. Você tá na rua, cercado de gente, e você tá vendo a nudez. Sim. Ou a semi-nudez, cara. Tipo assim, você tá transgredindo tudo e todos. Quero me aprofundar aqui no negócio do promoter, rapaz. Caralho, que eu queria escutar o que eu tinha passado. Não, olha só, porque olha só. Promoter homem, pra mim, é aquele cara que fica na esquina da rua Uruguaiana batendo, sabe quando ele bate aquele papel? Tá, tá, tá, tá, e ele oferece pra você, compra o ouro. Isso é promoter homem, maluco. O que que tá fazendo? Tem um outro padrão de promoter, que é o promoter palhaço. Tem vários padrões, né? Tem o homem sanduíche, que é aquele que usa aquelas placas, uma na frente e outra atrás. É verdade. Tem a perna de pau. É verdade. Com aquele cartaz enorme, né? Segurando a parada. Aí é um promoter com skills. E você tem a casta mais baixa dos promoters, que é a casta dos palhaços. Porque quando o cara bota um palhaço pra divulgar o negócio dele, é porque a gente tá na merda, cara. Porque eu tenho certeza absoluta que ninguém olha pro palhaço naquele momento e fica feliz, assim. Todo mundo sabe que tá suando pra caralho com aquela maquiagem branca escorrendo. Fedendo. Só dá pena, cara. Todo mundo vem mas, com pena. Mas, Azaghal, eu ainda acho que mais triste do que o palhaço, cara, é a bandeira política. Não, o palhaço é pior, sabe por quê? Porque o palhaço é como se fosse um axioma econômico. Se o palhaço tá na rua, o negócio tá preto. Você só vê um palhaço na rua quando a economia tá na merda. Você nunca, nunca vai ver um palhaço na rua com a parada maneira. Cara. Nunca, cara. Eu queria saber por que você mencionou Shakespeare, Roberto. Ah, então, eu trabalhei numa editora. Aí eu vou salvar aqui a pessoa, porque ela trabalhava na área financeira, então ela não tinha nenhum envolvimento com o livro. Aí o cara, um amigo meu, ele chegou um dia e falou assim, a gente tava almoçando, ele falou assim, pô, cara, tô muito puto. Por quê? Porque, porra, esses malucos, cara, a gente tem que fazer pagamento pro autor, mas os autores são muito complicados, os agentes e tal, tô querendo pagar o cara, o cara não quer receber. Falei, é mesmo? O cara, ele é. Eu falei, pô, qual é o nome do autor? Posso ver se eu te ajudo lá com o editorial e tal? Um tal de Shakespeare. Ah, manda o endereço dele pra receber. Não, não é possível. É sério isso, cara? É sério, cara. É sério. Inacreditável, porém real. É sério, assim. Ah. Tipo, o cara tava putaço porque o tal e de ele, Shakespeare... Peraí. Mas ele tinha o telefone, e-mail do Shakespeare, alguma coisa assim? Ele tava puto porque ninguém passava um contato do tal de Shakespeare. Eu meio que falei com ele, assim. Eu falei, olha, cara, eu vou tentar te ajudar, mas esse cara é meio difícil mesmo, assim. Então, porra, vou falar o quê, cara? Vocês já sofreram um trote por ter entrado num trabalho novo? Cara, tem trote de trabalho? Direto. Eu como sempre assim? Dava trote. Cara, o trote mais clássico quando você entra num emprego novo é aquele cara que pega assim, passa um recado, ó, dá ligada pra esse número aqui e chama a dona Emma. É. Aí tu liga, atende. Zoológico do Rio, boa tarde. Que pariu. Aí tu fica numa dúvida, tu caralho, a Emma se encontra? É o cara na mó voz. Olha, meu amigo, tão te aplicando um trote. Cara, já sabe, né? Trabalhei em poucos escritórios, né? Eu sempre fui ilustrador, trabalhar mais assim. Trabalhou pouco, né, ilustrador? Na verdade, ao contrário, trabalha muito. Na verdade, não. Ilustrador, todo mundo sabe. Ela vem. Que não é nem considerado profissão, né? Pera aí. É uma carreira de favores. Já dizia o de Vasca, né, cara? O cara cobrar pra desenhar é uma sacanagem. Cara, então escuta essa que eu acho que lembra bem esse estigma. Trabalhei num escritório que não era um escritório de ilustração. Era uma empresa muito grande que ela imprimia uma série de livros e apostilas. E aí, como a demanda era muito grande, ela criou uma espécie de estúdio interno em que eles produziam essas ilustrações, tinha muitas ilustrações para essas apostilas e etc. O dono dessa empresa foi um cara que ficou rico muito rápido. Não vou dizer a profissão do cara, para não, né, ninguém descobrir e tal. Quem é rico muito rápido não precisa de profissão. É. E esse cara, ele começou na profissão dele, logo em seguida ele começou esse negócio, se transformou numa empresa muito grande, e ele chegou a um ponto que ele era tão milionário que ele não tinha mais o que fazer. Ele tinha um casamento infeliz, filhos que não gostavam, então ele vivia de fazer duas coisas, malhar e visitar a empresa pra arrumar problema. E ele era um cara claramente perturbado, ele era muito perturbado mesmo, assim, um cara que não tinha nada o que fazer, então ele chegava sempre a arrumar uma confusão, desde algum trabalho que estava atrasado, que ele mandou ficar pronto, dali uma semana, ele falava que tinha que estar pronto no dia, a ponto de negociar chegar a gravar, isso é assim, eu vi isso, nego chegar a gravar reunião com esse cara, e ele fala assim, olha, eu quero esse trabalho pronto até sexta-feira. Quando chega dois dias depois, na terça ou quarta, ele fala assim, cadê o trabalho? Oh, o senhor falou que era pra sexta. Não, eu falei que era pra hoje. Aí o cara puxar o gravador e falou assim, não, senhor, na educação, aqui ó, eu anotei pra gente não esquecer. Aí tá a voz dele saindo do gravador dizendo, ele pegou a mão dele, muito trabalhada no supino, e esmagou o gravador. Esmagou? Então assim, esse era o clima da empresa. Esmagou? Gol, não. Parabéns. Parabéns. O cara tinha uma maneira de gerenciar inacreditável. Ah, é mão firme, né, cara? É, Zagal, vai aprendendo, hein? Porra! Então esse era o clima da empresa, né? Eu só fui descobrir isso alguns meses depois que o pessoal dava uma escondida pros novos funcionários, né? A princípio eu tava como freelancer, depois o nego falou, pô, vem aqui, vou te pagar bem pra você trabalhar aqui internamente, beleza. E aí, conheci essa figura. Ele era muito egocêntrico, como tinha criado a empresa do nada, ele sempre fazia esse discurso e tal, e aí ele cismava de botar sempre ele como modelo pra certos desenhos, por exemplo. Ele posava, era você usava ele de referência pra fazer certos personagens. Era uma coisa muito The Office, assim, era muito louco. E aí um dia ele virou e falou assim, ah, eu quero botar o símbolo da minha empresa como uma tatuagem no meu braço, aqui no, perto do tríceps, crescendo pras costas e tal. Quem dos ilustradores aí conhece isso? E aí tinha um cara que era tatuador também. Aí ele falou, pô, o Joãozinho. Aí ele virou e falou assim, pô, você pode bolar pra mim a tatuagem? O cara, porra, claro. Aí o cara foi e fez a tatuagem foda. Quando ele fez, o chefão chegou, olhou no dia seguinte e falou assim, pô, sensacional, eu vou fazer a tatuagem em mim, mas primeiro eu quero ver se fica boa. Eu quero que você desenhe ela no meu braço. Aí o cara, tá, eu sou tatuador, não tem problema nenhum. Aí, porra, cata aí uma gilete, aí rasparam os pelinhos do braço do cara, pegou um monange lá pra passar, pra ficar mais suave a pele, sei lá. E o cara pegou uma caneta de verdade e passou o dia desenhando o símbolo no braço e nas costas do chefão, sem camisa, no escritório dele. O cara exibiu pra todo mundo, ó. Como é que vai ficar aqui a tatuagem? Você que tá aí todo mundo, porra, chefe, você é sensacional. Você é incrível, você é excelente. Passou três dias, chega o chefão lá na sala dos ilustradores. Pô, cadê aquele rapaz que fez a tatuagem e tal? Ah, tá aqui chegando do almoço. É, vamos ali na minha sala de novo que eu preciso que você refaça pra mim? No meu braço? Ah, mas o senhor não vai tatuar? Não, mas é que eu quero ter certeza e tal. Aí o cara pegou o monange, foi lá no escritório do chefe. Passou lá 4 horas, voltou o chefe desfilando com a tatuagem. Sem camisa. Não, com a camiseta. Cara... Durante, assim, 3 meses. Ah, tira, caralho, que tudo, tudo que a gente via era o Joãozinho passando com o monange na mão. Sensacional. E no final da história, o cara nunca tatuou de verdade. Eu trabalhei, cara, numa rede de locadoras, na época em que era... Tava fazendo a transição do VHS pro DVD. Boa época. É, não vou dizer o nome, mas vamos dizer que era um estouro essa locadora. É. Aí, você quando ia alugar a fita VHS, você tinha escrito no cantinho, assim, do lado do nome do filme, se era dublado ou legendado. Não sei se vocês lembram disso. Sim. Então, tinha lá, era dub e lege. Né? Aí eu tava lá um dia parado e tal. Aí veio uma moça e falou assim: ô menino, eu preciso de uma ajuda porque eu quero escolher um filme, mas a indicação de vocês não tá muito boa. Eu falei: como assim, senhora? Eu não tô entendendo. Porque assim, do lado, além disso, tinha indicação classificativa, tinha as coisas do filme. Eu falei, não tô entendendo, senhora. Ela: olha só, eu tô tentando escolher um filme aqui pra eu ver em casa hoje com meus filhos e com meu marido, mas. Como é que eu vou saber qual filme é bom? Vocês não são honestos. Todos os filmes que vocês têm aqui, vocês dizem que são legais. Ah, mentira. Aqui, ó. Aí me mostrou o Legend do Legendado. É legal. O outro também é legal. O outro é dúbio, né? O outro é dúbio. Tinha uma viagem que a gente fazia. pra casa de uma amiga nossa, que era a viagem do ano, assim. Todo ano tinha viagem pra casa delas. E era meio que a época do carnaval, não lembro exatamente quando era. E aí eu lembro que teve um ano que o Roberto não ia poder ir porque ele ia ter que ficar na locadora. Cara, era uma época que o Jackass ainda não tinha estourado. Ele passava só na MTV Latina. E a gente via essa porra e porra, a gente tava maluco com essa parada do Jackass. Caralho, não sei o quê. Aí o Roberto virou e falou assim, já sei o que eu vou fazer. Eu vou quebrar a minha cara e a minha perna de propósito. É. Aí, gente, como assim, Roberto? Ah, essa ideia, lembrem-se que essa é a ideia, ainda em seu formato de barro. É, exato. Na cabeça do Roberto. Ele apresentou pra gente a ideia. Eu falei, galera, eu preciso me quebrar pra pegar uma dispensa pra viajar no carnaval com a galera. Tá que pariu. E aí, cara, a gente foi pra casa de um amigo nosso e aí a gente ficou lá confabulando. O que vamos fazer para, né, fazer? Aí, ó, a gente tem que ir com atestado de verdade. Porque vai dar merda se for qualquer coisa falsificada. Tem que ser um negócio de verdade. Aí ficamos pensando. E a minha mãe trabalha na área da saúde. Isso. E aí eu dei uma ligada pra ela e falei, mãe, como é que eu posso fazer pro Roberto parecer que quebrou o pé? E ela deu as dicas. É, aí beleza. A gente já tinha, olha só, quando o médico fizer assim, tem que sentir dor aqui. Quando ele fizer assim, tu não sente dor. Só que ela falou que, obviamente, antes que as pessoas escrevam nos comentários, os zangados, que o X-ray lá ia mostrar que o pé tava quebrado. É, exatamente. Ia fingir que ele tinha sofrido uma luxação. Isso. A história era a seguinte, eu tava descendo, porque nessa época eu tentava andar de skate, né? Nunca pude dizer que eu fui um exímio skatista. Andava, mas tirava uma onda, Roberto. É, tirava uma onda de moleque, assim. Eu andava com skate, mas do braço, eu pegava o ônibus com skate, tá ligado? Cara, exatamente. O Roberto era aquele cara que quer parecer que lê muito, que tá sempre com um livrinho embaixo do braço. O Roberto era isso com skate, cara. O Roberto é pra todo lugar. Deixa eu abrir um parênteses. Eu tentei andar de skate como eu tentei fazer todos os esportes radicais quando eu era moleque, né? E não consegui. Sabe aquela cena que o Marty McFly sai correndo e ele pula no skate voador e ele, puta, manda bem pra caralho e salva o dia e... Pô, saca? É? Uhum. Então, eu ganhei o skate e a primeira coisa que eu fui fazer foi essa cena, exatamente. Direto? E foi de skate cara, parado, cara. Eu correndo e pulando pra cima do skate. Aí a sua nuca se tornou uma com as pernas. Exatamente, foi. Aí foi a minha única experiência com skate. Ah, eu tentei, eu me machuquei muito, mas eu nunca consegui andar direito, não. Eu só consegui andar de um lado pro outro. Mas o... Eles respeitavam o Roberto. As pessoas do meio do skate, elas respeitavam o Roberto, porque o Roberto parecia que andava muito. Esse, na verdade, é o grande lema do trabalho, né? Você não precisa ser bom no que você faz, você precisa parecer bom. George Costanza. Exato. Mas aí a ideia era que eu ia estar descendo o alto de skate e ia ter caído. Então, além do problema no pé, a gente precisava que o pé ficasse inchado e que eu estivesse todo ralado. Ai, meu Deus do céu. O que a gente fez? A gente pegou... A gente tinha umas garrafas de 2 litros de Coca-Cola. Uhum. Aí... Boa época essa, hein? Boa época. Uhum. Aí precisava do pé inchado. Cara, eu botei o pé em cima. Aí tava o Afonso, o Diogo e esse nosso amigo espancando meu pé com garrafas de 2 litros de Coca-Cola. Cheias? Não, vazia. Que isso, porque... Chaves? Porque o que acontece? A sua pele torna-se entumecida pelo plástico batendo. Então você dá uma aparência de que você tá com o pé inchado. E só pra deixar claro, é com a parte de baixo da garrafa. Olha só. Onde é que vocês aprenderam isso, cara? A gente fazia uma parada, Jovem Nerd, chamada Gladiadores de Pizza. Acho que o Diogo melhor do que ninguém pode explicar. Mas deixa eu terminar essa história, que o Diogo vai contar os Gladiadores de Pizza. Que a gente até quer fazer a liga dos Gladiadores. Mas o... Aí eles pancaram o meu pé e na hora de ralar, cara, eu fiz o seguinte. Esse amigo nosso, ele tinha uma lixa em casa. Aí a gente cortou a lixa como se fosse uma fita. Uhum. Ele enrolou no punho e ele ficou socando meus cotovelos. Caraca, que idiotice, cara. Muito. Não tem noção. Meu cotovelo, meu joelho. Cara, eu saí todo ralado. Parecia cara. Ele ralou a cara, ele pegou a lixa e deu aquela, sabe? Vamos alisar sua bochecha. É, foi de leve. Não, teve um tipo, deixar vermelhinho. É, assim, mas não chegou a cortar nem nada. Você cortou, cara. Na hora, porque doía muito. É, não. Ele falou, não, a cara não. Pô, lógico, você tava com sangue pisado na cara quando eu te vi. Mas o... Mas foi uma ideia idiota, enfim. Eu viajei pro carnaval e foi bem divertido. Tu conseguiu? Tu conseguiu? Conseguiu, porque a gente ainda quebrou... cara. A gente quebrou o skate. É, não, a gente soltou a roda do skate. Quebrou o caralho que era carão. A gente soltou a rodinha de skate. Resultado, chegamos no hospital com essa aparência do... Eu mancando, com camisa rasgada, ele me levando. A situação, cara, o cara deve ter olhado e falado assim, olha, se não tá machucado, parabéns, assim, pelo esforço eu vou te dar essa liberação, cara. Porque eu tava... Ele engessou teu pé. Ele engessou meu pé e foi um saco pra a tirar. A gente teve que tirar lá no engessou no o pé, puta que pariu. Engessou e chegou a ponto de botar aquela borrachinha embaixo pra ele poder pisar. Ai, caraca. E só fez porque a locadora que o Roberto trabalhava era uma organização do mal e não permitia que você viajasse. Nem tinha. Não. Eu assinei um contrato dizendo que eu aceitaria trabalhar nesse período. Mas ninguém... errado tava eu, não ele. Ninguém lê contrato. Olha, moleque, a gente aqui, no Jovem Nerd aqui, pô. Coisas interessantes que se faz numa sexta-feira à noite num escritório de advocacia. Estávamos fazendo serão já algumas semanas, assim, porque a gente tinha que entregar um mega processo lá que tava saindo e tal. E, porra, sexta-feira à noite ninguém fica no trabalho, né? Tirando as pessoas que traem as mulheres e as pessoas que realmente trabalham. E aí, cara, ficou aquele grupo de galera trabalhando, porra, deu tipo 11 horas da noite, sendo da cidade do Rio de Janeiro. Ninguém aguentava mais trabalhar. Desde as 7h30 da manhã lá, tipo, ninguém aguentava mais. Uhum. Primeiro veio aquele elástico perdido, né? Aí bateu na baia de um cara, né? Aí o maluco já olhou, todo mundo sério. Aí ele atirou, né, aleatoriamente, em qualquer pessoa que tava lá. Aí, pum. Cara, a gente começou a maior guerra de elásticos que eu já vi na internet. Eu boto no YouTube, eu não vejo nenhum vídeo de guerra de elástico melhor do que o que eu participei. A gente não filmou. Uhum. Quer dizer, até filmaram, as câmeras de segurança filmaram que a gente tomou um esporro um mês depois. A cara, foi uma parada genial. A gente formou grupos de acordo com os setores, tinham estratégias, tinham líderes e tinham médicos. Se você tomasse um elástico, você tinha que parar e o médico tinha que vir tocar em você e você voltava pro jogo. Olha que coisa incrível, cara. Ó, virou um esporte, cara. Todo mundo queria ficar na sexta-feira à noite. O ser humano vai a longa distância pra não trabalhar. Sim, fazer. Cara. Não, mas o trabalho é uma parada tão chata que você tem que se divertir de alguma forma, né, cara? Não tem como. Mas você sabe. Mas, pois é, mas. Rapidinho, Diogo, eu discordo muito dessa tua frase, cara. Eu sempre falo isso, porque. O trabalho é uma parada. Se o trabalho é uma parada tão chata, você está errado, cara. É. Você está trabalhando no lugar errado. Isso é verdade. O trabalho é pra ser uma coisa divertida, cara. Mas também existe o mito. Inclusive, vou pedir demissão agora aqui do MRG. Existe um mito do trabalho perfeito, né? O pessoal fala do ator pornô, né? Ah, ator pornô não tem problema nenhum. Ah, vai ver qualquer making-off aí de putaria que você vai ver. E, cara, o pessoal às vezes vem falar, porra, Afonso, você aí tá, porra, tá de boa, né? Trabalhando aí na MRG, trabalhando de ilustrador, é tranquilo, você só faz o que você gosta. Mas, cara, não. Às vezes você se depara, lembramos, claro, do Divasca aí, virou a estátua, né, do ilustrador aí sofrendo. Outro dia eu botei lá no Facebook que... Um cliente me pediu pra desenhar uma mulher bebendo água. Só que a água tinha que ser filtrada. E aí, eu não sei, cara. Eu só falei isso pra pedir ajuda, pra botar nos comentários como é que eu faço. Porque eu não sei, até hoje eu não entreguei, assim. Eu falei, ah, cara, a mulher bebendo água com um copo, escrito alguma coisa. Eu falei, não, tem que estar num copo, mas a gente tem que dar um jeito aí, ô Solano. A água tem que dar pra ver que ela é filtrada. Caralho, cara. Zagal, escreve uma água filtrada agora. É fácil, se você não conseguir ver, ela é filtrada. Olha aí, pô. Mas eu teria que botar outra água suja pra criar um parâmetro de comparação. É isso que eu tava pensando, pô. É. Então, assim, que mal lhe pergunte, quanto você cobrou por esse job? Não, é bom, é um preço bom. Por isso que eu tô fazendo. Mas não. Nada vale a pena essas coisas. Inclusive, o pessoal que trabalha com desenho, ou qualquer pessoa que trabalha precisando de referências no Google, sofre muito. Eu também, volta e meia, eu passo uns períodos, assim, de dor, assim, no meu cérebro. Porque, por exemplo, eu tô fazendo um livro de mulheres grávidas, né? Olha aí. E aí você precisa de referência, né? Aí quando você coloca a mulher grávida no Google, se você deixa o filtro ligado, ele limita, né? As oferendas. Aí você vai lá e fala, unleash... Unleash the Kraken. Unleash Hell, né, cara? Cara, a quantidade de coisas bizarras que as pessoas fazem com mulheres grávidas. Ah, não, cara. Então, nessa locadora que eu falei pra vocês... Aquela que arrasava quarteirões? Essa mesmo. Tinha um... A gente tinha um movimento muito... muito diferente, né? A locadora era na Tijuca, mas tinha jogadores de futebol que vinham, pessoas... algumas atrizes globais e tal. Aí, cara, rolou um lance que, assim... O grupo de funcionários, a gente tentava divertir o trabalho o tempo todo. Então, teve uma época em que a gente jogou muito super trunfo no horário de trabalho, lá na locadora. Uhum. Então o que a gente fazia? Cada um ficava com o seu deck no bolso, e aí a gente ia passando um pelo outro e falava assim, V8. Aí você continuava andando, acertando as fitas, sabe qual é? Aí passava o outro cara e o cara mandava um pra você, V3. Entendeu? E no final tinha a sessão específica em que as cartas se juntavam e quem ganhou ia lá e pegava todas as cartas. Genial, cara. A gente fazia isso. Aí, cara, o segurança da loja, ele jogava com a gente. Ele era um cara muito maneiro, se dava muito bem com a gente, ficava ali o dia inteiro. Então, a gente sempre tava brincando. Aí, cara, teve uma vez que deu uma merda, assim, muito grande. Teve um cara lá, eu não me lembro se ele tentou roubar ou se ele arrumou. Eu sei que alguém arrumou uma confusão muito grande. E foi uma parada, assim, que o cara não queria sair, o cara tava gritando e ele... Dentro da loja, é, foi da pego loja. E não... Eu não me lembro o que aconteceu. Aí ele tava, senhor, por favor, vamos ali, não sei o quê. Então ele tava tentando conduzir o cara, eu não me lembro se pra fora da loja ou pra algum canto pra fazer alguma coisa. Ele, não, senhor, vem comigo, senhor, vem comigo, não sei o quê. E aí o cara, não, não, não. E ele foi ficando puto, segurança. E o cara, ele, senhor, o cara, não, não, não, não, não. Aí ele virou, cara. Ele parou assim, ele falou, senhor, só um momentinho. Veio no balcão onde tava eu e o outro cara que tava levando pra gente, deu uma porrada na mesa e falou assim, pá! Super trunfo! Agora tu, meu amigo, vem comigo. Pegou o cara pela gola e levou, cara. O quê? Antes dele sair... Antes dele pegar o cara... Ele tinha que dizer que... Ele foi lá e, tipo, super trunfo! Fez a jogada e depois ele foi lá. Caraca! O cara, sabe? Muito bom. Que isso, cara? Essa foi muito boa, cara. Tá maluco, cara. Eu lembro uma vez, cara, a gente foi fazer pesquisa por um processo, cara. E aí, porra, fomos separando... Era um processo antigo que tava há tantos anos rodando, não sei o quê. E, bicho, a gente começou a pegar umas pastas que ficavam no arquivo, num local muito zoado, assim, que a gente nunca mexia, o caralho. Cara, começou a sair umas pastas que numa delas tinha uma salsicha, mano. De verdade, uma salsicha, cara. Dentro? Cara, dentro da pasta, cara, de processo, tinha uma salsicha. Que isso, Diogo? A gente pensou que fosse... Assim, é porque... Era uma evidência. Era evidência, porque é escritório de marcas e patentes, cara. Aqueles. Lembra daquele surto do hot dog que teve em 83? Achamos as evidências. Mas, sei lá, se o cara tinha descoberto um formato melhor pra salsicha, ou uma aí forma. Mandou uma salsicha. E resolveu patentear aquela salsicha. Mas sei você lá. Sabe que nada justifica o cara ter posto a salsicha. A salsicha caiu de algum sanduíche de algum filho da puta que trabalha no NPI, cara. Pô. Calma, cara, você tem alguma dúvida? O cara fez lá um aperitivo, um hot dog, o que seja, e a salsicha rolou pra dentro do processo, cara. Caramba. Eu não tenho dúvida. Sério, eu não tenho dúvida disso. Aí ele deu aquela fechadinha que... discreta, saiu. Ele nem viu, cara. Quem já passou por alguma situação que tem aqui num cartório, ou em qualquer órgão público, ou no NPI, qualquer lugar desse tipo, sabe que os funcionários fazem estripulias com os processos, né, cara? Assim, virar calço de mesa é o standard da parada. Vira calço de mesa, vira banquinho de cadeira. Puta, cai atrás do móvel e perde-se pra sempre. Então, cara, tem que cair da salsicha lá dentro? Puta, é... Não, o que foi incrível, cara, é que a gente ficou na dúvida. A gente ficou realmente assim... Porque tinha umas coisas inusitadas, sabe? Tipo, a gente às vezes abria a pasta e nela tinha uma... Tipo, uma latinha de refrigerante aberta no alumínio, sabe? E, porra, patente da parada e tal. Tinha um pedaço de um motor dentro da pasta, sabe? As coisinhas meio malucas. A gente, caralho, mas essa porra dessa salsicha não tá enrolada em nenhum plástico, em porra nenhuma. Essa porra é daqui, essa porra não é, essa porra é, essa porra não é. Quer saber? Fecha essa merda e entrega pro advogado. Deixa uma salsicha lá e... Como a salsicha? Deixou, ficou lá no processo. Deve estar lá essa porra de hoje, cara. Eu já peguei dois chefes meus no flagra. Em que como sentido? Assim? Fazendo merda. Comendo salsicha? Fazendo merda, cara. Então, uma vez... Peraí, eu quero saber o seguinte. Quando o Jovem Nerd fala, já peguei no flagra, o que cada um imagina? Fazendo... Ah, eu tô imaginando duas pessoas se comendo. Comendo a secretária. É, exato. É o que vem na minha mente automaticamente. É isso aí. Ih, então como assim? Você pegou dois chefes transando? Não, eu não peguei o ato, mas eu, tipo... O cheiro. A situação. Entrou na sala e sentiu o cheiro. Não, o cheiro do amor. Eu fazia isso. Cheiro do amor. Cheguei, eu fazia estágio, e aí era o escritório ficava numa casa lá e tal, e assim, a sala onde eu trabalhava, você entrava na sala onde eu trabalhava, e aí tinha mais uma outra porta, que era a sala do chefe. E não tinha mais como sair. Tipo, qualquer pessoa que estivesse na sala do chefe, pra sair do escritório, tinha que passar pela sala onde eu estava, certo? Uhum. Aí eu cheguei, e a sala do chefe tinha um banheiro. Aí eu cheguei, fui pra minha sala. Oi, tudo bem? Não tem ninguém. E esse meu chefe, ele era muito carinhoso com uma secretária muito gostosa, universitária dele. Uhum. E sempre levava ela na faculdade e tal. Até tudo bem, beleza. Aí eu cheguei. É só uma boa pessoa. Ah, não é tudo bem, não, cara. É tudo não, bem. Eu não tenho nada a ver com a vida do cara. Mas não é tudo bem. Eu acho que o cara vai pra casa dele e mas, ela tá jogando, mas a princípio, cara, peraí. Tá faculdade da garota fica no caminho, foda-se. Não, que foda-se. Até isso eu não tenho evidência nenhuma. Mas você tem que julgar as pessoas, faz parte. Aí, beleza, cheguei, secretária não tava na sala dela. Aí entrei na minha sala, oi, não tem ninguém ainda. Cheguei na sala do chefe, vazio também, não tinha ninguém no escritório. Eu falei, caralho, mano, cheguei... Vou cagar na sala do chefe, é possível. Né? Sentei pra trabalhar e aí, depois de um tempo, eu escuto a porta do banheiro do chefe abrir. Uou. E aí o chefe, oi, bom dia, tudo bem? Oh, o chefe tava no banheiro, tava aí, beleza. Ele vai pra sala dele e fecha a porta, né? Uns 20 minutos depois... Sai a secretária da sala do chefe, maluco. Eu não sei o quanto eles têm. Eles devem ter, assim, espera uns 20 minutos que o cara vai esquecer. Não sabe? Não rola. Não tinha como, cara. Não tinha da onde ela vir, cara. Caralho. É, cara, foi... E aí depois, no dia seguinte, né, ele levou ela na faculdade, e aí levou... Depois ele me deu carona, né, e ela também. Deixou ela na faculdade. Olha aí. Não. Aí, deixou lá na faculdade, logo depois de deixar lá na faculdade, buscou a esposa com os dois filhos, beijinho na boca, aquela coisa. Beleza. É. Ele era... Ah, mas isso assim, cara, não defendendo, mas é uma coisa bem normal. Bom, mas é, tipo, você não se depara com isso todo dia, né? Você não flagrou nada. Não, os dois estavam trancados no banheiro, meu irmão. O que que ela tava fazendo? Cortando a unha dele. O cara podia estar passando mal, ela tava segurando a testa dele. Ela tava segurando alguma coisa, com certeza. Eu lembro que uma vez que a gente gravou junto, vocês contaram umas histórias de Lan House, que vocês trabalharam na Lan House. Na Lan House, quando eu trabalhava lá, aconteceu uma situação de merda. Eu vou contar pra você. Porque, você já contou da outra vez que tem uma situação de merda lá. É, chega de cocô. Literalmente, né? Uma vez por mês, você fechava a Lan House e você passava uma atualização no sistema que gerenciava os clientes e tal, não sei o quê. Então, o que acontecia? Meia-noite, você abaixava a porta, não fechava aquelas portas de correio, de ferro, não fechava completamente, deixava um espacinho embaixo, era uma loja de rua, e ficava lá dentro fazendo os negócios. Aí eu tava vendo a última temporada de 24 horas nessa época. Você baixava a porta da parada, deixava o espaço de um pé e ficava vendo 24 horas. Não, eu botei. Você tava fechando caixa, alguma merda assim, cara? Não, eu botei o sistema pra atualizar e ele demorava tipo uma hora e meia, 2 horas. Puta merda! É, porque eram 32 máquinas, né? Aí eu falei, pô, beleza, vou botar aqui e vou ficar vendo aqui 24 Jack horas. Power. Tinha um McDonald's do lado, comprava um lanchinho e ficava lá sentado vendo. Aí tô lá vendo Jack Power, aí de repente eu ouço o telefone tocar. Faz aí o barulho, pô. Como é que é? Tá bom. bom. É. Pra aumentar, bem rendo essa história. Aí eu, pô, não vou atender, né? Passou da meia-noite, loja fechou e tal, não sei o quê, fiquei quieto. Aí tocou de novo. Aí, pô, que saco, não vou atender. Tocou mais uma vez. Eu não vou fazer o som do... Ah, vou, rapaz. Faz você, Afonso. Faz aí, tu imita bem, que telefone. Calma aí, vamos fazer então. Aí eu tava lá, tocou o telefone. Posso fazer outro? É, tem que ter duas no mínimo. Não vou atender. Falei, porra, tá de boa. Mas tocou novamente. Que a segunda é sempre mais devagar. Já reparou? Tá bom. Vocês estão malucos. Aí, uma terceira vez tocou. E eu atendi. Aí eu... Aí eu, alô, aí, olha só, aqui é a polícia. Tô do lado de fora, abre essa loja agora. Aí eu falei, só um momentinho. Aí desliguei o telefone. Uhum. Fui andando no meio da loja, meio que abaixadinho, assim, tentando olhar por debaixo da frestinha que eu tinha deixado. Uhum. Tentando identificar alguma coisa do lado de fora. Cara, eu sei que quando eu cheguei no meio da loja, a porta subiu. No que a porta subiu, cara. O meu braço subiu junto, porque tinham três caras com fuzil apontando pra minha cara. Que isso, tá mesmo? E a mão lá no alto, eu falei, ó, calma, tô não fazendo nada, tô fazendo nada. Que isso? Na hora do Jack Bauer chegar e falar, drop your weapon! É, aí os caras, abre a porta, porra! Aí eu, calma. E o trinco da porta, ele era embaixo. Você tá falando, eles levantaram a porta de aço, de ferro. Isso, aí tinha a porta de vidro. De vidro. E o peraí, eram policiais mesmo, vestidos de policiais? Eram policiais. E o trinco da porta era no chão. Aí eu, ó, vou abrir aqui, devagar, tô abrindo. Aí quando eu abri, os caras botaram a mão no meu peito, empurraram pra dentro da loja com arma na minha cara. Que porra é essa que tu tá fazendo aqui essa hora aqui, não sei o quê? Eu falei, cara, calma, eu trabalho aqui, sou funcionário e tal, não sei o quê. Os caras, porra, não sei o quê, tem alguém nessa loja, tem alguém nessa loja? Eu falei, não tem, cara. Arma na tua cara. Arma na minha cara. É. Mas era e PM? Era PM. E eu na parede, os caras, vou verificar a loja, hein? Se tiver alguém, eu vou dar tiro. E aí os dois entraram. Se tivesse alguém cagando, tá, meu? Pois é. A polícia, cara, é muito maneira, né? Entraram, meu irmão, fazendo, sabe, tipo assim, aquilo que eles treinaram pra fazer a vida inteira, assim, posição... E um de cada lado. Fatiaram. E assim, eles estavam certos. Né? Eles estavam certos. Porque vai que tem alguém mesmo que eu tô falando mentira. Mas tu não sabia por que eles foram parar ali? Não sabia. Só que assim, pra mim tava ridícula a cena, né? Dois caras entrando numa loja vazia, mega preocupados. É. Aí passou aquela situação, ele mostra o documento, aí, com todo cuidado, peguei minha carteira, mostrei, os caras relaxaram. Eu falei, olha, eu trabalho aqui, não sei o que, expliquei direito, falei que tô atualizando o sistema e tal, não sei o que. Aí o cara virou assim pra mim e falou, ah, não, tá bom. Então, isso passou o quê? Eu acho que uma meia hora, 40 minutos. Aí o cara virou e falou assim, olha, não, eu peço até desculpa, mas é porque a gente recebeu um chamado de que estavam fazendo um assalto no 556 aqui da rua. Então a gente tem que verificar. Eu falei, pô, cara, tudo bem, mas aqui é 256. Ah, não, cara! Filha da puta. E aí, cara? E aí foi o mais sensacional de tudo. Aí os caras, ah, é? 256? Porra. Mas deixa eu te perguntar, esses fones, esses mouse, tu tem alguns pra vender? Porque eu tô pensando em abrir uma lan house. E os caras cagaram pro assalto, cara. E eu vendi 15 fones e 15 mouses pra eles. Olha aí, caralho. Muito bom. Não acredito, cara. Uma vez na saída do trabalho, um colega nosso foi roubado, né? E eu tenho a mania, incrivelmente merda, de correr atrás de qualquer bandido. Independente de eu conhecer a pessoa que foi assaltada, alguém gritou, pega ladrão, eu tô correndo atrás do cara. Maluco. E aí, cara, mas o cara foi roubado assim, foi ridículo, foi na porta do trabalho. Eu trabalhava na Avenida Chile, ali aí no centro do Rio. E o maluco pegou, a Avenida Chile é só um lado pro outro, você só tem duas saídas. Por um dos lados é um viaduto, então o cara ia ter que atravessar todo um viaduto correndo e pro outro lado ele ia sair pra uma praça e tudo mais. Aí eu corri em direção à praça. Quando eu corri em direção à praça, eu vi um molequinho correndo. Aí eu falei, é ele? Vou lá. Comecei, realmente era um moleque. Aí o moleque entrou num beco assim, e eu correndo atrás do moleque, né? Porra, moleque, não sei o quê! E eu corro, realmente, na atitude. Eu corro como se eu fosse pegar a pessoa e matar ela. Mas eu, porra, o vou fazer. O que significa isso? Que assim, é igual o Roberto, que parecia ser skatista, eu parecia que eu ia fazer alguma coisa séria. O Diogo, ele corre com o olhar do Mel Gibson. É bem assim, é. Mas eu tenho a menor ideia de como reagir quando eu encontro quando eu pego o cara. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho coragem de bater no cara. Não tenho, eu só vou pra, sabe, Entendi. É, bucha de canhão, mais um ali pra dar. Só que eu corri sozinho na parada, sabe? Nem o cara que perdeu o celular correu. Aí eu entrei no beco, o cara entrou no beco, eu entrei no beco atrás dele, porra, gritando, né? Loucão, correndo. Ah, porra, só que os caras. Cara, e o cara foi entrando e eu fui entrando. Ele foi entrando e eu fui entrando. De repente, cara, ele parou. Olhou pra mim. Aí eu, devolve o celular, meu irmão, não sei o quê. Ele realmente tava com o celular na mão. Mas em volta dele, tinha uns cinco malucos com paralelepípedos e pause, caralho. Caraca, olhei... cena de filme, não é possível, cara. Cara, eu olhei pro cara, eu falei assim, tá tranquilo, porque tem gente comigo. Tava tranquilo, eu tinha certeza que tinha gente comigo. Eu tinha certeza que eu vi ele correndo comigo. Uhum. Eu falei, não, aí eu dei aquela afastada assim, né? Eu falei, não, meu irmão, só quero o celular de volta, não quero confusão, não sei o quê, não sei o que lá. Aí olhei pra esquerda, ninguém do meu lado. Eu falei, caralho. Olhei pra direita, ninguém na direita. Aí o cara ali agora. Falei, o que eu vou fazer? Chorar. Aí veio, e também tinha as lágrimas começaram a aparecer no meu. Eu falei, vou morrer de uma maneira merda. Que é um celular morto por pivetes. Vai morrer estilo Jerusalém. Mas, é mesmo. A parte era cercada por umas grades, né? Eu falei, olha, eu não tenho o que fazer, assim. Tipo, na verdade, eu não pensei racionalmente isso, né? Meu reflexo foi o quê? Pular pra cima dos caras loucamente, sabe? Tipo, me dá porra, sei lá, aqui, blá, blá, blá. Caraca! Os caras se desesperaram a um ponto que o molequinho começou a correr de volta pro viaduto. Ele passou por entre a grade nesse beco e correu pro viaduto. E eu passei por entre a grade com o cara e fui atrás do maluco. E os caras ficaram atrás. Meu Deus! Cara... Isso, tinha um PM, meio que assim, esperando na saída desse beco. Quando o moleque passou na minha frente, eu só vi a mão, a lapa do maluco, na cara do moleque. E as perninhas do moleque subindo e o moleque descendo com as costas retas no chão. Meu Deus. Aí eu parei, falei, seu guarda, peraí, não precisa tanto. Não é pra tanto. Aí comecei a ficar com pena do moleque. Meu Deus, cara. E, tipo, aí fui... Aí, obviamente, né, o processo é, chorei com o guarda, falei, seu guarda, peraí, não faz isso, fica com pena. O guarda derrubou o cara com um golpe, com um tapa. Ele deu safarão. Aquela, esticou o braço e fez a mureta. Cara, foi a mureta, foi o tapa de Jesus, meu irmão. Olha aí. Perninha pro alto, costas no chão, beijo, tchau, pegamos o celular e tudo mais. E o dropou moleque. O celular, né, dropou o celular quando caiu. Exatamente, era um mobzinho, era um monstrinho. Cara, o centro da cidade é o lugar perfeito pra você correr atrás de bandido, porque lá tem tráfico, mas não é tráfico organizado. Não é o crime organizado, é a pivetada. Uh-huh. Então, se você quer dicas pra praticar, você se tornar um... Praticar, né, o seu combate ao crime, tá começando. Exatamente. Se você quer ser um super-herói vigilante... Level 1. Exatamente. Vai pra cima da cidade, porque, por exemplo, se você vai pra um bairro, uma coisa, por exemplo, Tijuca, nunca saia na porrada com um maluco na Tijuca que tá assaltando alguém, porque ele provavelmente é de algum morro perto, vai descer e vão te procurar, vão te achar. Olha as dicas do filho da puta. É, na verdade, não é tão assim, né? Por favor, o turismo da Tijuca continue fluindo. É, pois é. O Maracanã é aqui. A menina chorona que saiu do Rio de Janeiro, né? Porque alguém com 5 anos assaltou ele. O jogo, acho que é o Max Payne. Na Tijuca é... Olha, na época que eu saí da Tijuca, a Tijuca tava foda, maluco. Tá bom. Eu andava com o Roberto só pra ter a moral de malandro. Peraí, o que tem a ver com o trabalho, assim? É, eu tô perdidaço aqui. Porque ele saiu do trabalho. Porque eu vou explicar uma coisa pra vocês. O Diogo, ele não tem uma linha que conduz os pensamentos. Não, é sério. Tu tá rindo? Mas é sério. Ele partiu do trabalho, né, Diogo? Você saiu do trabalho e saiu de lá. Ou seja, é virada, foi o gancho. Foi o gancho. Tá bom. É. Desculpa, eu não sabia que só podia ser a parte interna do trabalho. Eu tava lá na Lan House, essa mesma Lan House dos policiais, e nessa época eu tinha que usar óculos. E eu não usava lente. Hoje em dia eu uso lente de contato. Olha só aí. Só que. Olha que legal. Vaidade assim, em primeiro lugar. Tá vendo? Tem que comprar a verde, Roberto. Eu. Ah, não. Acho que tá ficar bem. Tá bom. É, pra combinar com a roupa aí. Eu tava lutando contra o óculos. Ele não quer usar óculos e tal, não sei o quê. Aí eu tava. Você era chamado de quatro olhos? Não. Não, assim, eu nunca fui zoado pelo óculos, mas. Ninguém zoou o Roberto se não conhecer, porque acha que ele é um bandido. Essa é a realidade. É um estigma. Mas aí eu tava sentado assim atrás do balcão, né? Olhando pra frente, porque Lan House não tem porra nenhuma pra fazer, né? As pessoas mexendo no computador aí e tinha jogos e internet. Então você tinha desde a senhorinha até o garoto jogando. Sim. Muito Orkut? Muito Orkut. Cara, a internet em Lan House se baseia em, naquela época, Orkut, MSN, hoje Facebook e Skype, né? Não, total. Ainda tem muito Orkut, sabia, cara? Ainda tem muito Orkut. Hoje tem Orkut. Hoje em dia tem muita gente triste vendo Naruto no YouTube. É. É, não. Por que triste? Ah, porque é extremamente triste você ir pra uma house pra ver Naruto, cara. Cara, tem muita gente. Tem gente, cara, que vai pra Lan House e nessa época tinha direto. E o cara, ele fazia download de tipo seriado e ele pagava a hora pra ficar vendo o seriado que ele baixou na internet da Lan House, sabe? É. Era um negócio assim, é muito esquisito. Não, às vezes eu cheguei no balcão, às vezes também bizarro, cheguei lá, o Roberto tá lá no balcão, aí eu tô batendo papo com o Beto assim, quando eu olho pra trás dele, à esquerda, tem um cliente com uma câmera ligada com outra pessoa conectada no MSN, essa outra pessoa era um homem com o seu pênis ereto. Sim. Que é isso? Ele era uma das 32 pessoas, ele tava no meio da Lan House. É, eu, às vezes tinha que avisar pra uma pessoa ou outra. O cara não vê o piro do... Se você pensar bem, esse cara é mais triste do que o cara do Naruto. Sim. É. Depende do ponto de vista. Mas aí eu tava lá sentado atrás do balcão, não foi porra nenhuma, né? E aí eu olhei, eu notei que a loja era grande, sabe? E eu não enxergava nada. Eu notei que tinham dois caras brincando. Só que eles estavam brincando de porradinha. Uhum. Aí eu, pô, isso não pode. Saí lá do balcão e falei, vou avisar pra esses dois rapazes que não pode. Cara, quando eu cheguei, eles não estavam brincando. Um cara estava enforcando o outro que estava sentado no computador jogando. Que isso? Por trás, assim, enforcando. E esse que estava sentado era um amigo nosso. Ah, demais. Já sei o que você tá falando. Aí eu entrei no meio dos dois e eu separei o cara. Falei, meu irmão, larga ele, tu tá maluco? E eu tava entre, assim, eu sou funcionário, mas, pô, tem um cara aqui batendo meu amigo. Então eu tava meio... Bateu não, enforcou. É, mas... Aí, quando eu separei os dois, o cara partiu pra cima dele e deu dois socos na cara desse nosso amigo. Mas, que assim, isso, cara? Foram muito plásticos, inclusive, os socos. Foram bem bonitos. Foi bonito? Pô, encaixou direitinho. Aí eu, pô, cara, tá maluco, não sei o quê. E o cara tá falando com a minha mulher. O cara tá falando com a minha mulher. Porra, não sei o quê, eu saí, esqueci a minha cena aberto. O cara tá aí cantando a minha mulher, falando um monte de sacanagem da minha mulher. Aí eu falei, pô, calma aí, cara, deixa eu verificar. E verifiquei, não tá, tava fechado. Falei pro nosso amigo, falei, pô, cara, tu... Aí ele, não, cara, não tinha nada. Talvez fosse o cara antes de mim. Aí eu falei, olha, ele falou que não tem nada, cara. Não vai ficar arrumando confusão. O cara, porra nenhuma, é minha mulher, porra, tô saindo dali, ligo pra minha mulher, porra, falando um monte de sacanagem com esse cara, não sei o quê, vou baixar a porrada nesse cara, não sei o quê. E, cara, uma confusão inacreditável. Eu sei que no meio da parada, esse mó tempão, o cara gritando e querendo pegar o outro, eu sei que do nada, uma confusão e tal, me levanta uma senhorinha que devia ter uns 70 anos, cara. Me vira pro cara que tava batendo e falou assim... Ô, meu filho, olha só, se você é corno ou não, não interessa a ninguém. Agora deixa eu usar a internet, por favor. Quanto queria que ele cantasse? Quanto queria que ele cantasse? Quanto queria que ele cantasse? Então, o negócio de dormir é foda. Sono no trabalho. Todo mundo passa por isso, né? Você dorme mal, numa noite pra outra, tu vai ter que trabalhar e tal. Chega no meio da tarde, assim, depois do almoço, tu tá na merda, cara. Tu tem que dormir, cara. No Nerd Office, isso foi resolvido de uma forma sincera. Foi? Bom. A gente botou uma rede aqui. Sensacional. Parabéns, cara. Depois de muito tempo, as pessoas... A gente tinha um puff, mas ele ficou decrépito porque era... Muita sobrecarga nas bolinhas de isopor dele. Então, o Jovem Nerd chegou a dormir em plástico bolha, é verdade. Caramba. Porra. E aí a gente comprou uma rede, e a rede ela é o ambiente de descanso oficial aqui da Nerd Store. É, porque é muita noite virar. Aqui é diferente, vira noite aqui, né, cara? Aí é foda. Mas a rede já aquui é travesseirinho, já apareceu durante a tarde. Os funcionários do empacotamento estão curtindo a rede pra caralho. Mas aí, o que aconteceu? Tem momentos assim que você tá numa impossible situation, como o Zagal falou, cara. Essa frase é muito boa. Você tem que ir numa reunião e você, sabe, acabou de almoçar e comeu uma feijoada e tal, e você dormiu mal na noite seguida, e você junta todos os fatores pra dar merda, né, juntos, né, cara? Literalmente. Então eu e a Zagal, a gente já teve em reuniões assim. Nossa, bem lembrado. Cara, bem lembrado. E tipo assim, mais de uma vez, né, teve uma, cara, que a gente foi, que o cara, ele... Pra piorar todas essas situações juntos, né? A gente foi realmente depois do almoço na agência do cara e ele... O cara era gente boa. Gente super ainda gente é, boa. Ainda é, meu amor. Super gente boa. Só que ele falava com um tom muito sereno. E era o mesmo tom. O mesmo tom. Ele falava assim o tempo inteiro. No mesmo tom, com uma tranquilidade, no variável voz. Ia falando e contando um monte de novidade que ele ia fazer. E eu mantendo esse tomzinho de voz o tempo inteiro. Ai, cara. Cara, mas eu... Puta que pariu. Sabe quando você tá com aquela luta contra o sono? Tipo, é um campo de batalha na sua mente. É o que a gente chama de quando você tá no momento Ronald McDonald. que você arqueia a sobrancelha de uma maneira pra fechar o olho, sabe? Exato. Que você fica parecendo o Ronald McDonald, sabe? É, exato. Você é a única coisa que impede, você tenta fazer, né, uma força contrária com a sobrancelha pra que seus olhos não fechem, né, cara? Vou rolar um laranja mecânica pra poder ficar. Ai, cara, o cara com aquela vozinha, aquele tonzinho. Aí a sorte era que eu e o Azaghal estávamos em ângulos diferentes. Isso, ou o cara falava comigo ou o cara falava com o Alexandre. Isso. Né? Aí, de repente, cara, a gente aproveitava esse alt tab do cara de virar pra lá e pra cá pra sucumbir, né, cara? Então o cara virava pra mim pra e repousar as pestanas. É, exatamente. Não, não, você não tem noção. Quando o cara me virou pro Alexandre, eu viajei. Eu viajei em, assim, Jim Morrison, sabe? Eu vi índio, eu vi tudo, cara. Eu fiquei... Caraca! Quando eu voltei, eu tava apavorado. Eu tava... Sabe quando você acorda... Eu tava no meio de uma reunião e eu dormi, cara. Que eu isso, acordei cara. Numa adrenalina. Sabe que você acorda suado, tremendo, nervoso, sabe? Eu, caralho, dormi na reunião, dormi na reunião, dormi na reunião. Puta que pariu. E ele tava lá, falando com o Jovem Nerd. Só cagada que ele tá virado pra mim, cara. Ô, Jovem Nerd, tu sabe que esse negócio de reunião, cara, uma vez a gente foi fazer uma reunião com os pastores pra lançar um livro de... É, assim, religioso ração. E tal, né? Ah, tá. Ah. Livro de raça. Funcionou, aí. É. Agora que eu peguei. O pastor, ele tava tudo preocupado, porque o meu chefe, na época, ele era um cara muito desbocado. Falava muito palavrão e tal, não sei o quê. O cara, o pastor tava muito preocupado. Não, mas olha só, eu quero que vocês entendam que tem que ser uma coisa muito... muito... respeitosa. É, muito respeitosa, não sei o quê. Eu sei que, cara, esse meu chefe, ele, uma hora, ele encheu o saco. Ele virou no meio da reunião, cara, com os pastores. Tinha até uma figura religiosa muito famosa, que eu não posso falar aqui o nome. Aí, essa pessoa... Cara, eu sei que ele virou do nada, cara. No meio da reunião, assim, os pastores muito... Muito, né? Não, mas você tem que entender porque Jesus e não sei o quê, a figura de Deus. O cara virou assim mesmo, falou assim... Não, relaxa, que ninguém vai meter um peru na bunda de Deus, né? Pra todo mundo ver, não. Caraca! Falou? Falou. Que horror, cara. A gente vai respeitar. Que agressão. E aí, cara? Cara, eu sei que eles ficaram absolutamente chocados, mas não, aí eles gostaram do projeto e tal, e o pastor até fez uma brincadeira no final. Ele falou, não, então a bundinha de Deus tá salva, né? Caraca, olha esses pastores. Ah, cara, eu achei muito bem-humorado ele fazer uma brincadeira. Assim, ah, né? É ótimo. É ótimo, porque ele tá acostumado a meter na bunda de todo mundo, né? Galera, eu sempre tive uma dúvida relacionada ao banheiro do trabalho, né? Porque o trabalho é nossa segunda casa, né? A gente sempre trabalha fora, tem que levar escova de dente, pasta de dente, não sei o que. A gente só não dorme lá, mas passa o dia inteiro lá. Então, obviamente, que você tem que fazer suas necessidades no trabalho, por mais que a gente não goste, né? Geralmente, o banheiro é um lugar limpinho. Mas aí que vai a grande pergunta. Quando você vai ao banheiro, homens, obviamente, você bota o seu pra baixo ou pra cima do vaso? Caraca, que tipo de pergunta? Relacionada ao trabalho. Tem criança ouvindo, é criança? Mulheres e crianças, cara. Você bota o seu pênis pra baixo ou pra cima do vaso? Que isso é um problema pro homem. A mulher não sabe disso. Mas é difícil, porque se você vai pra um banheiro, não adianta só você forrar, como a gente até brincou, fazer o hashtag de papel, pra não sujar a bunda, sabe? O pinto, o pênis, o piu-piu, é um local que você tem que analisar o que você vai fazer. Porque se você for fazer, se você for defecar, for fazer cocô, você faz força e você pode fazer xixi ao mesmo tempo. Não, peraí. Caraca, só se você for neném. Se você não, isso tá acontecendo, cara. Tinha que esse filho da puta vai. Não, peraí. Você consegue. Vamos supor, você consegue cagar sem deixar gotejar? Sim. Eu tenho controle do meu esfíncter e da minha. O meu é um canal só, meu irmão. Não consigo. Então quando você mija, você se caga. É isso que você tá dizendo. Mijar eu não cago, obviamente. Mas, por exemplo, se eu vou dar uma cagada, eu tenho que mijar. Eu não consigo não mijar enquanto eu tô cagando. Não, mas tá. E qual é o seu dilema, afinal? Você vai falar que tu bota pra dentro e encosta na água, é isso? Mas é uma preocupação porque você toca. Você pode tocar no vaso. Na louça. É É isso que eu ia falar. Louça. Sim. Eu entendo a preocupação do Diogo, porque se você colocar... Você tem ali uma possível entrada de bactéria, né? É, mas aí, Diogo, deixa eu entender. Deixa eu entender. Quando então, você senta no vaso... Deixa eu falar uma parada aqui. Mas, Diogo, não é querendo nem te favorecer, nem te desfavorecer, não. Mas, assim, ainda que eu bote pra dentro, cara, não vai tocar na louça, não, bicho. Eu não sou isso tudo, não, cara. Eu tô, parabéns, eu tenho um orgulho de te conhecer, cara. Nunca vi, não, mas, porra, deve ser muito sinistro, cara. Porque, pô, cara, como assim não toca na louça? Pô, não, só desculpa, tá, vamos lá, prossegue. Se você estiver sentando muito na frente, aí você talvez encoste na louça. Mas então deixa eu entender, se você botar o seu pintinho pra frente, quer dizer, já estabelecemos que não é pintinho do jogo. Se você botar pra frente, você bota ele descansando. O Diogão, vamos chamar de Diogão. Se você botar o braguinho ali pra frente, Bragão. O Bragança. Bragalho, o né? Bragalho. Você senta e deixa ele assim, tipo, como se estivesse tomando sol na tábua, assim, tipo, relaxado. Pra cima, se diz. Não, relaxado. Aí que tá. Essa é a pergunta. Como se fosse a cobra na areia, pegando sol. Essa é a pergunta. Diogo. Mas essa é a grande pergunta, porque olha só, se você forrou o vaso, você forrou só a parte de cima, independente do tamanho, de qualquer coisa, ele vai tocar na parte de baixo do vaso, que está suja. Entendi. Você pode levar consigo um saco plástico, e sempre que você for ao banheiro, você ensaca aqui o bragalho e o saco junto pra não ter risco de encostar em lugar nenhum. E aí você joga onde você quiser, pra dentro, pra fora. Vocês são filhas da puta, porque eu tô levantando aqui uma questão de higiene pública, né? Que ninguém nunca pensou e todo mundo faz sem consciência. Na verdade, a única questão que você levantou aqui é que você não tem controle da sua uretra, cara. Você tem que ir no urologista urgente, cara. Diogo, você pode fazer que nem fazem com boi de rodeio e amarrar seu pinto na barriga, assim. Mas eu vou mijar pra cima, cara, em mim. Porque o problema real não é encostar na louça, não. O único problema apresentado aqui, nessa escatologia toda, é que o rapaz não consegue segurar. Se ele vai cagar, ele mija. Tem que sair os dois. Então eu desafio todo mundo aqui agora, hoje de noite, quando você for cagar antes de dormir, a você cagar com o pau pra fora do vaso. Se não pingar, meu irmão, porra, se não pingar, sério mesmo, vai me chamar no Facebook que eu vou bater palma pra você. Puta, cara, todo mundo que tá ouvindo essa porra, eu vou bater palma pra todo mundo que não me pingar. A dinâmica do banheiro no trabalho sempre foi muito fascinante pra mim, porque existe toda uma cultura do disfarce do que você acabou de fazer na necessidade. Exatamente, lá. Né? Porque se, né, assim, tudo é muito relativo, né? Você tem vários tempos, né? Se você for rápido demais, você foi pra peidar. É. Aí você tem o tempo, ó. Você tem vários tempos. Se for rápido demais, peido. Ligeiramente rápido, você mijou. É, ok. E dependendo do tempo, você mijou e não lavou a mão. Aí depois você tem o tempo de cagar. E quando você fica muito tempo, você foi se masturbar. Ou dormir, né, cara? Não, cara, você foi se masturbar. Ninguém vai dormir no banheiro, cara. Não, eu ia dormir no banheiro, né? Olha aí, o Jovem Nerd passou pro punheteiro durante anos e não sabia, né? Eu nunca pensei nisso, cara. Merda. O cara ia lá, ficava 40 minutos. Voltava, tudo abarrotado. Puta merda, esse rapaz acabou. Que merda, eu nunca pensei nisso, cara. Eu ia perguntar pra vocês, Diogo, se você não fosse podcaster hoje aí, qual é o seu emprego dos sonhos? Cara, excelente pergunta. Péssima resposta. Sabe.